A Justiça Eleitoral cassou o mandato do prefeito de Mariana e de seu vice. A decisão atende aos pedidos feitos pelo Ministério Público de Minas Gerais, que, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Mariana, propôs duas ações eleitorais contra o prefeito, o vice e a esposa do prefeito. Dois vereadores também foram denunciados, mas foram absolvidos. Os condenados foram acusados de captação ilícita de voto e de prejuízo aos cofres públicos por terem distribuído material de construção a eleitores durante a campanha. Na decisão liminar, a 2ª Vara da Comarca de Mariana havia decretado o bloqueio de bens dos três citados, no valor de aproximadamente R$ 32 mil. Entre julho e dezembro de 2016, o Ministério Público desencadeou a Operação Primaz de Minas, com o objetivo de apurar irregularidades nas secretarias de governo e de desenvolvimento social e cidadania de Mariana. Durante as investigações, apurou-se que um grande volume de materiais de construção havia sido doado pela prefeitura, sem cumprir os requisitos legais. Ainda cabe recurso das decisões. Caso a cassação seja mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral, deverá haver nova eleição municipal em Mariana. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.